Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é dia 20 de maio de 2016 e, uma vez mais, estamos muito felizes, muito contentes. Afinal de contas, recebemos a presença do nosso querido João, da nossa querida Sônia. Que saudades, que bom, seja bem-vinda. E do nosso querido Guilherme, para desenvolvermos uma vez mais o tema semanal do Evangelho, que coincide com o mesmo tema que é desenvolvido lá pela nossa casa, pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Muito bem. Hoje nós vamos desenvolver o tema do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ou seja, fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem se achar, sem querer, sem ter o objetivo de ficar aparecendo, sem ter o objetivo de ser reconhecido pelos homens. Afinal de contas, como nós encontramos lá na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, o Mestre assim se expressa: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Vejam vocês, né, que essa parte é: vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso nos faz recordar uma outra passagem do Mestre, quando ele nos ensina a orar, quando ele nos ensina a fazer preces. E ele diz que quando formos orar, nós devemos nos trancar no nosso quarto e, em segredo, fazermos as nossas preces de agradecimento, de louvor e mesmo de solicitações, de pedidos. Por quê? Porque Deus vê o que se passa em segredo. E vendo o que se passa em segredo, Ele nos atenderá o pedido. Todos sabemos que o Mestre Jesus era judeu, falava o idioma hebraico e o idioma aramaico, que eram idiomas muito semelhantes. Mais ou menos como se fosse o português e o espanhol de hoje, que na linguagem usual, na linguagem coloquial, se nós conversarmos com um espanhol, com uma pessoa que fala o espanhol ou o castelhano, nós, se o nosso interlocutor falar pausadamente, nós somos capazes de desenvolver o diálogo até com certa tranquilidade. E, por sua vez, o de origem espanhola, nós, falando o português mais lentamente, também permitirá que ele entenda o idioma português. Muito bem. Então, Jesus era judeu, tinha hábitos judeus, a sua cultura era judia, o seu idioma era o hebraico e o aramaico, enfim, a sua cultura toda era de hábitos judeus. Quando ele diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, ele diz um ensinamento que já se encontra, ou já se encontrava, lá na Torá. E tem uma história muito interessante que vale a pena nós contarmos, que é uma reflexão que o nosso querido Severino Celestino da Silva faz quando ele comenta que ele foi visitar um amigo lá em Jerusalém, um amigo brasileiro que já estava radicado há muito tempo lá em Jerusalém, e esse amigo era dono de um comércio lá nas ruas de Jerusalém. Bom, vale lembrar também que o nosso querido Severino Celestino, ele fala o hebraico com fluência, assim como também o grego e o latim, uma vez que ele estudou esses idiomas com o objetivo de traduzir as escrituras sagradas diretamente do hebraico para o português. Então, isso foi o que o motivou a aprender o hebraico, e ele não só aprendeu o hebraico, como também visitava com relativa frequência aquele território em decorrência dessa amizade com um judeu que lá residia. Mas aí ele conta que ele estava observando, acompanhando e observando o comércio desse amigo lá em Jerusalém, quando num determinado momento do dia aparece um pedinte judeu solicitando ajuda. E esse pedinte lá em Israel é diferente dos pedintes que estamos acostumados aqui no Brasil, na América do Sul, na nossa cultura ocidental. O pedinte de Israel, ele se apresentava bem vestido, ele se apresentava com um cachecol envolvendo o seu pescoço, agasalhado e com o cabelo penteado, não com o cabelo desgrenhado, e apresentava-se de maneira, vamos dizer assim, agradável. Ele abordou o dono do comércio e disse que precisava de ajuda. O dono do comércio, que é o amigo do nosso querido Severino Celestino, ele estendeu a mão esquerda, abriu o caixa, estendeu a mão esquerda, não olhou para a gaveta do caixa em nenhum momento, tirou algumas notas de dinheiro e entregou, sem olhar para a mão dele, entregou para aquele pedinte. O pedinte israelense agradeceu e se despediu. Aí o nosso querido Severino, ele conta que ele ficou admirado de ver a cena. Ele ficou admirado de ver a cena e ainda fez o comentário: poxa, meu amigo, mas que bela caridade que você praticou. Estou encantado. Aí ele disse, ele respondeu para o Severino: mas Severino, eu não pratiquei caridade nenhuma. Para nós, isso é justiça. Nós que temos mais, temos a obrigação de ajudar aqueles que têm menos. Então, para a cultura judaica, dar esmola é mais do que praticar a caridade. É uma questão de justiça. E olha só que interessante. O último capítulo referente às leis morais que o nosso querido Kardec coloca em O Livro dos Espíritos é intitulado Lei de Justiça, Amor e Caridade. Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é o que nós vamos encontrar lá no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, né? O livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que está contido em O Livro dos Espíritos, é intitulado As Leis Morais. Lei da Igualdade, Lei do Trabalho, Lei de Adoração, Lei da Fraternidade, enfim, todas as leis morais. E o último capítulo é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, vejam vocês que o pedinte lá do Oriente, ele se comporta de maneira diferente do pedinte que nós estamos acostumados aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, os pedintes nos abordam muitas vezes com odor desagradável, com o cabelo desgrenhado, com a aparência repulsiva, com as roupas maltrapilhas e assim por diante. Muitas vezes, os pedintes aproximam-se de nós e nós, muitas vezes, damos algumas moedas, damos alguma quantidade, não nem tanto com o objetivo de diminuir a dor daquele nosso irmão, mas nós fazemos isso com o objetivo de nos vermos livres logo daquela figura pouco agradável. Então, vejam vocês como que é, né, a visão de dar esmola, ou a visão de se praticar a caridade e de se praticar a justiça que os nossos irmãos judeus nos convidam a essa reflexão. E, evidentemente, sem contar, né, que quando nós ajudamos com o objetivo de sermos vistos pelos homens, nós, na verdade, já estamos recebendo a recompensa que procuramos, né? Porque nós estamos ajudando com o objetivo de aparecer, com o objetivo de que os homens reconheçam a nossa boa vontade, a nossa bondade, a nossa caridade. E nem tanto pelo sentimento que nós temos, o sentimento de realmente querer ajudar, de realmente querer ser útil. Então, vocês gostariam de fazer algum comentário? Fique à vontade aí, Sônia. Pode ficar, fique à vontade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E, mais uma vez, sempre... E para nós também. E falando sobre o capítulo 13, Marcelo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, é um capítulo riquíssimo, cheio de orientações, cheios de dicas e esclarecimentos. E eu estava lendo aqui, por exemplo, a partir do item 5, nós vamos ter o óbolo da viúva, né? Para quem não conhece essa passagem da óbolo da viúva, né? estando Jesus sentado de fronte de onde era o gasofilácio. O gasofilácio era uma espécie de uma urna onde se colocavam as doações de quem passasse nessa região, né? Observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, né? Ou deixava o povo o dinheiro lá naquela urna, aquela pequena urna. E muitos eram ricos e deixavam uma mão larga, ou seja, uma grande quantidade. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas que importavam um real. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinha em sua abundância, porém esta deixou de a sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava ao seu sustento. Então ele faz uma demonstração de que Deus reconhece a capacidade que cada um tem para dar. Ah, eu posso dar tão pouco. Aos olhos de Deus, esse pouco tem grande movimento, grande fortuna, porque é a intenção, é o seu desempenho de desprendimento, de doar aquilo que você tem de pouco para um irmão que nada tem. Então, Deus tudo vê, tudo sabe, Ele está ciente das nossas dificuldades. E aí que vem o convite para que nós também participemos dessa roda de caridade que está à disposição. E eu dando uma pincelada aqui, Marcelo, vendo muito bonito, tem muitas passagens de São Vicente de Paula, de Cáritas, da irmã Rosária, de São Luís, até do próprio João, né? Sim. Até do próprio João. E olha que só... Os órfãos, né? Então, eu vou só ler um paragrafinho, primeiro, bem curtinho, que olha como começa cada espírito, tem até do espírito protetor, né? Do item 10 ele fala: meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem, como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? E aí ele responde: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Nós pensamos na caridade só com dinheiro, né? Exato. Porque ele diz que a caridade mais fácil é do dinheiro. Mas ele responde ainda: podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Desejando bem, orando para os necessitados, ou sendo solícito, ajudando alguma vizinha que às vezes está acamada e que precisa de que alguém lave aquela louça, de que alguém passe aquela roupa, de que alguém cuide dos pequenos, que são os filhos. Olha só quanta coisa boa. O bispo, né, de Argel, Adolfo, ele fala sobre a beneficência. E ele comanda, numa frase, a seguinte orientação: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos e nem pelas diferenças. Esse é o troco da caridade, daquela doação que a gente faz. São Vicente de Paulo comenta: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Então esse recurso está nas mãos de todos. E ele diz: é a chave dos céus. Todos nós queremos nos elevar, queremos entrar no plano espiritual de luz, queremos estar com Jesus, com paz. É o sonho de todas as pessoas, não é verdade? Mas qual é o caminho? A caridade. O próprio Paulo de Tarso falava: sem a caridade, né, não há salvação. Caritas, que depois eu gostaria até de fazer oração no final da... prece de Caritas, justamente, que é maravilhosa. E ele participa aqui falando: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta que vós todos deveis visar. Então, são várias entidades iluminadas que já passaram, que já permearam esse solo terreno, esclarecendo a tantos e a todos, através de exemplos próprios, né? E comentando como que é o caminho para a gente chegar até Jesus. Né? Há muitas maneiras de fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá, quanto para aquele que recebe. Né? Então, nós podemos ajudar de outras formas, com o pensamento, com ações, né? Sair da nossa ponto de comodismo, visitar um doente, né, João? É uma maneira da gente fazer uma caridade. E aqui fala, meus amigos, cada dia que ouço dizer entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade, e que cada dia que eu vejo que faltais com a indulgência, ou seja, sem perdão, caridade também se expressa na forma de perdoar. Perdoar aquela pessoa difícil que vive no meio da gente, às vezes é um parente, às vezes é uma sogra, um sogro, a famosa sogra e sogro, cunhados, né? Exatamente. Noras. Para mim, a sogra é a segunda mãe, viu, querida? Ainda bem, né? A minha foi primeira e segunda também, viu, Marcelo? E sinto muita saudade dela. Então, nós temos a caridade do perdão, ser um bom ouvinte, a caridade de auxiliar as pessoas, sendo prestativa. Nós não precisamos ter dinheiro, então, para fazer caridade. Só precisamos ter boa vontade. E aí está o recado para a gente exercer a caridade em suas várias expressões. Beleza. João, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Boa noite a todos os amigos aqui presentes, os ouvintes. É um prazer enorme estar compartilhando esse momento tão importante. Eu estava exatamente vendo também, igual a Sônia comentou, né, a quantidade de pontos de vista, né, que estavam sendo ressaltados aqui nesse capítulo do Evangelho, né, dessa questão. E eu me lembrei, me veio à mente aqui, fazendo um comentário rápido aqui, me lembrei de uma passagem do Alta de Souza, né? A gente estava no domingo, assim... Ah, da campanha da... Exatamente, da campanha do... Da campanha da arrecadação de alimentos, né? Campanha de arrecadação de alimentos. E assim, a cada uma oportunidade, né, que a gente tinha de abordar uma família, etc., pedindo ajuda, né, para as famílias necessitadas lá do, né, atendidas pelo Paulo de Tarso. Era uma lição de vida, assim, era impressionante, né? E eu me lembro, eu estava junto com o Zé Ricardo um dia, a gente foi, abordamos lá uma casa assim, muito, a gente via que muito, uma dificuldade financeira ali era geral. Era evidente. Era evidente, né? E aí quando a gente bateu lá na casa, né, e dissemos qual que era o objetivo, né, que a gente estava fazendo a campanha do quilo de alimento não perecível, etc., para as famílias assistidas pelo Paulo de Tarso. E quando a senhora que nos atendeu com toda, né, a educação, quando ela ficou sabendo que ela falou, nossa, eu quero contribuir, porque eu já passei fome. E agora eu quero ajudar quem está passando. Então, assim, foi assim, a pessoa, a gente via lá que estava, assim, evidente que era super, bem naquela linha do óbolo da viúva. E ela veio, não foi com um quilo, não, veio com um monte de quilos de alimentos, assim. Então, assim... Foi só um pacotinho, né, João? Não, foram vários pacotes. Como se diz, não teve miséria naquele momento. Não teve miséria. E ela veio, né, o óbolo da viúva, assim, com certeza, mas assim, com a certeza absoluta, aquilo fez falta, faria falta ali para ela. Ela teve que, ela deu do que lhe ia fazer falta, né? Mas assim, foi para nós, né, uma lição muito grande, porque às vezes a gente precisa refletir, né, no nosso egoísmo, né? A gente se fecha na nossa, vamos dizer, para tentar preservar o nosso conforto, etc., e esquece o irmão que está do lado ali, que necessita muitas vezes de um sorriso, né? Às vezes numa situação tão... A gente está vivendo no nosso dia a dia, encontrando com o próximo, né? Igual outro dia a gente falou assim, que Jesus não definiu qual era o próximo que a gente tinha que amar, então eram todos os próximos. Então, assim, de repente tem um próximo precisando, numa situação crítica, né, precisando de algum apoio. E muitas vezes um sorriso, né? Até fiquei brincando na semana passada, falando que às vezes eu pedi um café com carinho, né? E aí as pessoas custavam até entender, porque estava acostumado, a Sônia não estava aqui, a Sônia. Às vezes a gente chega tão corridos, assim, numa lanchonete, ah, me dá um cafezinho correndo e tal. Aí você chega, a hora que você chega com calma, né, pede um café, até eu brinco, ah, eu quero um café com carinho. E aí a pessoa até quebra aquele gelo, né, e vem aquele sorriso, aí depois do sorriso, com certeza... O café é melhor, né, café, mais agradável. O café vem com carinho e com boas vibrações, né. Então, assim, e muitas vezes a pessoa precisa só de uma atenção, né. A gente precisa, vamos dizer, eventualmente um sorriso, uma atenção, ouvir, né, igual o André Luiz fala bastante aqui. Às vezes, muitas vezes, assim, simplesmente... deixar nosso ouvido à disposição do próximo, né? Já é o suficiente. Então, é isso que eu queria comentar. Bem lembrado, viu? Belo exemplo aí, que é uma caridade sem ostentação, né? E de maior valor, né? Pois não, Sônia? Queremos ouvi-la. Ah, e aproveitando um gancho, né, da caridade, vocês ouviram o que o Papa fez nessa última viagem dele? Ele foi à Grécia. Eu não me recordo. Visitar todos os refugiados da Síria que vieram através dos botes, né, arriscando as próprias vidas em botes extremamente perigosos, sem infraestrutura nenhuma, sobrecarregado de pessoas, à busca de sobrevivência, né? E ele tem até um campo de refugiados onde que eles se agregaram. E o Papa ficou tão condoído daquela situação, que com certeza ele vai promover essa ajuda, porque ele deu o primeiro passo. Ele trouxe duas famílias de lá e várias crianças, Marcelo. Ele colocou tudo no avião papal dele e trouxe para a Itália. E ele foi recebido com muita alegria lá, pelo ato que ele fez, pela situação que ele fez, de trazer duas famílias sírias, porque é o que cabia dentro do conjunto dele, e de algumas crianças que provavelmente perderam seus pais ou perderam seus parentes, ele trouxe para a Itália. Que maravilha, né? Isso, e essa, esse mais um belo exemplo dele, né? Esse exemplo de caridade, de auxílio, é disso que a gente precisa. O mundo está precisando de exemplos. Lógico. Não é verdade? Não à toa, ele é o Papa Francisco, né? Aliás, o Espírito Iluminado. E o Francisco, ele escolheu Francisco em homenagem a Francisco de Assis. E Francisco de Assis é atribuído a Francisco de Assis é atribuído aquele pensamento: pregue o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Ou seja, através do exemplo, nós pregamos o Evangelho de maneira muito mais produtiva. Pois não, João? Não, eu estava só... Ah, eu pensei que você ia... Não, eu estava só admirando, realmente muito, muito interessante. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Olha que coisa exatamente, maravilhosa. Que é atribuída profundo, ao... Né? Profundo. Muito profundo. Retornamos então com a continuidade do programa Momentos Espirituais. Hoje, desenvolvendo o tema que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita dá, capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma vez mais, nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao Fauzi, à Maria Fernanda, à Luciana, à nossa querida Fátima, lá, todos lá da Zona Norte da capital paulista. Um beijo carinhoso também à nossa querida prima, a nossa querida Isa, Aurelisa, um beijo carinhoso, viu, queridos? Muito bem. Então, dentro desse tema, fazer o bem sem ostentação, nós vamos encontrar lá na Revista Espírita de outubro de 1863, outubro de 1863, o Kardec, ele relata dois casos, dois casos, assim, bem, bem cristalinos de como dois belos exemplos de como se deve praticar a caridade em silêncio. Lógico, estou me referindo à caridade material, né? Em silêncio e sem objetivos de ostentar ou de aparecer. Muito bem, então o Kardec diz o seguinte: o proprietário de uma casa, essa história foi relatada à época no jornal Patrie, de abril último, deve ser Patrie, né? Patrie. Muito bem, então ele diz o seguinte: o proprietário de uma casa na rua do Cherche Midi, não sei exatamente qual a pronúncia, tinha permitido anteontem que o inquilino se mudasse sem saldar a conta. Entretanto, mediante um reconhecimento de seu débito. Mas, enquanto carregavam os móveis, o proprietário arrependeu-se e quis ser pago antes da retirada dos móveis. Ou seja, né, então o proprietário havia permitido que os inquilinos saíssem da casa sem saldar a dívida, sem pagar a dívida. Só que quando os inquilinos começaram a fazer a mudança, o proprietário se arrependeu e falou que ele só ia permitir a mudança se saldasse, se pagasse a conta, né? Se pagasse a dívida. Muito bem. O locatário se desesperava, né? Ou seja, a pessoa que havia alugado, né? O inquilino. O locatário se desesperava. Sua mulher chorava e dois filhos em tenra idade imitavam a mãe. Então você imagina a cena, né? O pai de família estava desesperado, né? Porque o acordo havia se modificado. A esposa dele estava chorando. E os filhos, que eram crianças, né? Imitavam a mãe. Evidentemente também choravam. Um cavalheiro condecorado com a Legião de Honra passava no momento por aquela rua. Ele parou. Tocado por esse espetáculo desolador, aproximou-se do infeliz devedor e, sabedor do montante devido pelo aluguel, entregou-lhe duas notas e desapareceu, acompanhado pelas bênçãos daquela família que ele salvava do desespero. Então vejam vocês, né? Uma pessoa de bons sentimentos, uma pessoa de bons princípios, se apiedou da dor daquela família aquela pessoa que era portadora de recursos para saldar aquela dívida, saldou a dívida e desapareceu, né? Possivelmente ninguém nem ficou sabendo o nome dele, né? Então, quer dizer, isso saiu num jornal, né, em Paris, 1863, né? Aí eu pergunto para vocês, será que os nossos jornais, será que as mais variadas plataformas de comunicação que nós temos hoje, né, Facebook, WhatsApp, como é que fala, os sites da internet, né? Enfim, todos os métodos de comunicação, será que nós não temos nenhuma história como essa para comentar? Será que é só morte? Será que é só crimes? Será que são só atos e acontecimentos infelizes que temos para relatar? E encerraram lá em 1863 só as coisas boas. Será que só havia coisas boas em 1863? Certamente que não, né, João? Eu tenho certeza que, por exemplo, você imagina, né, vamos supor, né, a Rede Globo, no Jornal Nacional, ela não tem assunto, né, o país está numa calmaria, não é o caso presentemente, né? Mas vamos supor, né, em que haja uma harmonização da sociedade brasileira, que os crimes diminuíram, etc, etc. Será que a Globo iria publicar ou editar em suas reportagens a seguinte notícia? Hoje, 1.000 velhinhos foram assistidos, tiveram um dia tranquilamente e foram assistidos por uma instituição de caridade e atendidos com carinho, com amor, e tiveram o seu dia cheio de harmonia e plenitude? Ou será que nós vamos ver uma reportagem do tipo assim: hoje a creche tal desenvolveu as suas atividades e mais de 1.000 crianças tiveram também um dia de assistência, um dia de educação, um dia de tranquilidade, e os seus pais, as suas mães, puderam trabalhar tranquilamente, né? Logicamente que, se nós formos avaliar o dia de hoje, isso não dá ibope, né? Não vai atrair público para assistir essa reportagem, né? Não vai dar audiência. Mas essa é a reflexão que nós gostaríamos de fazer, né? E também de chamar a atenção pelo sentimento de piedade, né, que esse cavalheiro demonstrou auxiliando aquela família que se encontrava em desespero. Certamente que nós temos inúmeros outros infortúnios ocultos, né? E nós que participamos algumas vezes lá daquele trabalho maravilhoso, né, João, das visitas às famílias assistidas, que é aquele trabalho que é coordenado pelo nosso querido Egimar, muitas vezes, ao visitar as casas dessas famílias, nós reconhecemos que, além das dificuldades costumeiras relatadas, que não raro nós encontramos uma situação que muitas vezes se agrava ainda mais, né? Por exemplo, nós tivemos uma família, soubemos do caso de uma família, que a dona da casa, né, que era a única pessoa que tinha um trabalho, que tinha um salário, que era portador da sua atividade, né, atividade profissional, essa pessoa morava numa casa de três cômodos, e nessa casa de três cômodos, 8 pessoas se acomodavam. Muito bem. Um irmão dessa senhora havia sido despejado da sua casa, que moravam mais 6 pessoas. E para onde que esse irmão foi? Para a casa dela, que tinha 3 cômodos com 8 pessoas. Ou seja, aqueles 3 cômodos passaram a acomodar não mais 8, mas 14 pessoas. Né? Ou seja, aquilo que anteriormente havia sido relatado, num determinado momento, praticamente dobrou, as dificuldades dobraram. E, conversando com aquela mulher, apesar das dificuldades, apesar de você ver o cansaço estampado, né, na face dela, duas filhas colaboravam com a manutenção da casa, né, mantendo a casa limpa, mantendo a casa mais ou menos em ordem, de acordo com as possibilidades. E ela ia trabalhar com certa tranquilidade. Mas aí você imagina, né? Você conversando com ela, ela não mencionava uma palavra de revolta, uma palavra de desespero, uma palavra de desânimo, né? Muito pelo contrário. Ela continuava firme, continuava seguindo em frente, dando um belíssimo exemplo, né? Nós vamos reclamar do quê, né? Depois de depois de assistir um evento como esse, né? É verdade. Muito bem. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Alguma dica de filme, Netflix, algum seriado? Não, hoje eu tô sem... Você para com esses seriados aí. Tô sem filme para indicar. Depois eu começo a assistir, eu não paro mais, para com isso. Mas eu tava ouvindo você falando, eu tava aqui pensando numa situação que aconteceu no passado. No prédio onde eu morava, no Rio de Janeiro, eram 84 apartamentos. E todo final de ano tinha o que os porteiros chamavam de livro de ouro, aonde todo apartamento que quisesse fazia uma contribuição, né? Aquele dinheiro era rateado entre os porteiros que ali trabalhavam e era muito esperado aquilo por eles, que aquilo representava minimamente um 14º salário para eles. 14º, sem dúvida. Né? E eu me recordo que todo ano tinha uma cobertura que iniciava a lista. E a gente descobriu que aquela cobertura iniciava a lista porque os porteiros pediam para aquela cobertura abrir o livro, porque era colocado o apartamento, o nome do proprietário e o valor que estava sendo dado. Ah, o valor também era discriminado. Então, em abrindo com um valor alto que aquela moradora podia dar, as outras pessoas ficavam constrangidas de baixar o valor e davam valores mais altos do que dariam normalmente. E isso durou por muitos anos. Eu vivi minha infância e a minha adolescência inteira no mesmo prédio. Acompanhando isso. E teve uma vez que mudou de síndico e o síndico proibiu que se colocasse o valor. Então o valor era escrito num local onde todo mundo que estava dando não via. Só quem deu que sabia quanto deu e deixava obviamente registrado num lugar para saber quanto foi o total. Mas quando eu ia doar, por exemplo, tinha lá quem havia doado, mas quanto havia doado não era revelado. E os porteiros disseram que aquela arrecadação, naquele primeiro ano que fizeram desse jeito, caiu para menos da metade. Meu Deus. Do que os anos anteriores. Em relação aos anos anteriores. Então a gente fica no dilema de... Olha só, não, a reflexão. Não colocar o valor, por exemplo, ou seja, fazer sem demonstrar, sem querer chamar atenção, mas por outro lado, como nós ainda somos mesquinhos, né? A gente vê mesmo o exemplo da Casa Espírita, que constrangidos as pessoas entram na sala para falar da pizza, da feijoada, porque é uma luta para arrancar um dinheirinho ali para a gente manter a Casa Espírita. Para manter as atividades, né? E a gente, lógico, sabe que tem gente ali que contribui completa com muito mais para conseguir realmente manter aquela mensalidade, mas a gente prefere às vezes, sei lá, comprar um presente para uma pessoa ou uma roupa diferente e não dar R$25, por exemplo, para uma pizza, que vai ter inclusive a pizza, né? É o lucro da pizza que vai fazer a transformação daquilo em alguma benfeitoria para casa. Então é para mostrar que é um dilema, né? Muito embora recomende-se que a gente dê sem ostentação, nesse caso do livro de ouro, você vê como que o fato de não colocar ali, né, faz com que as pessoas se apequenem e contribuam menos. É, belíssima reflexão, né, querido? Porque quando as pessoas eram vistas, então elas queriam mostrar que elas eram generosas, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que não eram mais vistas, né? Deixa pra lá, né? Exatamente. Meu Deus. Esse Guilherme acaba comigo. Guilherme, o jornal Opinion de Midi, Opinion de Midi, jornal de Nimes, em julho de 1863, ele relatou um outro caso semelhante. Olha só o caso. Acaba de passar um fato tão estranho pelo mistério com que se realizou, quão tocante por seu objetivo e pela delicadeza do procedimento do seu autor. Há 3 dias noticiamos que um violento incêndio tinha consumido quase que inteiramente a loja e as oficinas de um tal senhor Marteau, marceneiro em Nimes. contamos a dor desse infeliz em presença de um sinistro que consumava a sua ruína, pois o seguro que tinha feito era infinitamente inferior ao valor das mercadorias destruídas. Então, o senhor Marteau teve a sua loja incendiada, né? E ele tinha um seguro, mas o seguro era inferior a toda a perda que ele havia tido. Soubemos hoje que 3 carretas contendo madeira de várias qualidades e instrumentos de trabalho foram levadas à frente da casa do senhor Marteau e descarregadas em suas oficinas, meio devoradas pelo fogo. O encarregado do transporte respondeu às interpelações, alegando aí a ignorância em que se achava relativamente ao nome do doador cuja vontade executava. Então, essas 3 carretas foram levadas, né, por um doador desconhecido, para diminuir, né, o prejuízo daquele do senhor Marteau. E o dono da carreta, ele alegou que não conhecia a pessoa que o havia encarregado de transportar a madeira e os utensílios ao senhor Marteau, e nada a saber além dessa incumbência. Retirou-se após ter descarregado as 3 viaturas. A alegria e a felicidade substituíram no senhor Marteau o abatimento de que era impossível tirá-lo desde o dia do incêndio. Logicamente, né, que ele ficou super feliz, né? Que o generoso desconhecido que tão nobremente veio em socorro de um infortúnio que, sem ele, talvez tivesse sido irreparável, receba aqui os agradecimentos e as bênçãos de uma família que desde hoje lhe deve a mais doce consolação e que em breve, talvez, lhe deva a prosperidade. Então, essas foram as palavras do senhor Marteau em agradecimento àquele doador desconhecido. O coração fica novamente sereno ao se ler fatos semelhantes, que vêm, de vez em quando, fazer a contrapartida dos relatos de crimes e torpezas que os jornais exibem em suas colunas. Naquela época também, né, havia crimes e torpezas relatados, né, evidentemente. Fatos como os acima relatados provam que a virtude não está inteiramente banida da terra, como julgam certos pessimistas. Sem dúvida, o mal ainda domina, mas quando se procura na sombra, verifica-se que sob a erva daninha há muitas violetas, isto é, maior número de boas almas do que se espera. Se elas aparecem tão espalhadas, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência por ser humilde, né? Ou seja, as pessoas que são virtuosas, elas agem em silêncio. E por quê? Porque elas são humildes, né? Elas não querem aparecer, né? Pois não, Sônia? Fique à vontade. Já concluiu? Não concluí, mas pode concluir que falta só um trechinho, mas não tem problema. São só comentários, não tem problema. Não, eu ia contar um fato. Pode contar, não tem problema. Franco contou, né? Você falou de uma virtude do passado. Exato. Da época das revistas, da época do Kardec, que eram relatos para mostrar que as pessoas eram capazes de fazer isso. E a melhor virtude é aquela que faz no silêncio, né? Porque você não precisa fazer propaganda daquilo que você faz. Porque aqueles que fazem propaganda, eles estão recebendo o mérito deles agora. E não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um faça de uma forma espontânea, sem olhar para trás, sem esperar recompensas ou até mesmo o retorno do empréstimo. E uma vez, em uma das palestras do Divaldo Franco, ele fez um comentário muito interessante da irmã Dulce, né, que conta que o Roberto Carlos, o rei, aquele cantor que a gente conhece de tantos anos, do trio Erasmo, Carlos e Vandeleia, e que eram os mais famosos da época, junto com Roberto Carlos. Ele, das jovens tardes de domingo. Isso, e era jovem, né, a jovem guarda. Jovem guarda. Né? Ele sempre deu alguns auxílios por aí financeiramente para entidades ou instituições que precisavam. E uma delas era a da Irmã Dulce. E uma situação especial acontecia em um determinado ano, que eu não sei qual, não foi revelado, mas que a Irmã Dulce, ela tinha uma instituição de caridade e ela estava tendo dificuldade para pagar o 13º para o grupo de trabalhadores que serviam para que ela. Que é o hospital, né? Que ela montou lá. Que é o hospital que ela montou. Que existe até hoje, inclusive, né? Que hoje recebe o nome dela, né? E a Irmã Dulce não tinha comentado nada disso. Porém, a espiritualidade sempre ajuda. Deus sabe tudo. No silêncio dos nossos pensamentos, Deus sabe tudo. E quem liga para ela é o Roberto Carlos. Irmã, você está precisando de alguma ajuda, final de ano, posso te ajudar? E ela comentou, né? Olha, Roberto Carlos, eu não tenho 13º para pagar para os meus empregados e são inúmeros funcionários, eu estou numa situação muito difícil. E ele deu a quantidade, ou até mais do que precisa, não sabemos dizer o quanto, mas aquela situação foi salva. E ele pediu, em especial, para que a Irmã Dulce não comentasse que ele tinha feito isso. Não comentasse a ninguém que ele tinha sido o precursor dessa caridade. Mas a irmã tinha comentado com o Divaldo Franco, e Divaldo Franco fala coisas boas. Tem que ser divulgadas, coisas boas tem que ser passada para frente, e é digno e de mérito para ele. Ele foi a pessoa que ajudou a Irmã Dulce naquela situação, e graças a Deus foi salvo o Natal, o 13º daquela situação. Tanto é que foi contado isso muito tempo depois, né? Muitos tempo, anos depois, muitas décadas depois. Mas você viu a humildade, né? Ele tem recurso, uma pessoa provida de bens, né? Exato. No entanto, ele pediu sigilo para que não comentasse, que ficasse em sordina. Então, é uma caridade, tudo bem, essa caridade financeira, né? Uhum. Mas nós comentamos aqui já outras formas da caridade, sem ser a financeira, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem bastante instrumentos para poder ajudar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. João, você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu estava pensando, Marcelo, né, como é... igual foi comentado outro dia, né? O Evangelho, na realidade, variações sobre o mesmo tema, né? Sobre o amor. Sim. Que a gente estava falando, né, Sônia, que o maior mandamento, né, que Jesus disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. E isso, quer dizer, são os vários exemplos, né, que estão sendo citados aí. Por exemplo, quando a gente ama, a gente quer fazer o bem, né? A gente quer ajudar. E, assim, interessante, eu achei muito interessante essa questão que você comentou do Divaldo, falou, pô, a gente precisa propagandear as coisas boas, né? Exatamente, as boas ações, espalhar as boas ações. Espalhar, né? Para contagiar, para você ver, igual do exemplo que o Guilherme deu, né? Da lista lá de doações. Como, é a como lista era... de Guilherme, né? Não é a lista de Schindler. Tem a lista de Schindler e a lista de Guilherme. Então, quando foi propagandeado um valor, né, mais alto, mais expressivo, né, e aí os outros seguiram, assim, meio que já recebendo, aquilo que eles buscavam, né, que era um reconhecimento, que, né, que todos soubessem o valor. Mas, assim, é importante porque puxa, né? Para exatamente puxar, porque isso que foi falado também, a questão, né? Marcelo comentou sobre a questão de notícias, assim. É tão triste, né? Eu sempre comento que é o seguinte, depois que inventaram o controle remoto, a hora que começa a passar coisa ruim na televisão, muda, né? Por isso que existe controle remoto, para a gente mudar, tira. Para que ficar com esse sofrimento? Não faz o mínimo sentido. Se existem, e como existem, a gente sabe, né, por exemplo, espíritos, né, da mídia, né, vamos dizer, várias instituições que se aproveitam dessa situação para pela audiência, tudo pela audiência. Tem até um programa que chama Tudo pela Audiência, quer dizer, é um negócio assim, meio maluco, quer dizer, não é por aí, né? Mas assim, ou a importância da gente ressaltar essas coisas positivas, né? Igual, por exemplo, isso que está sendo feito aqui nesse momento, aqui, esse programa, né? Da gente levar essas vibrações, né, positivas, né, e comentar, né, do fundo dos nossos corações, com as melhores intenções, as coisas boas, que nós precisamos difundir isso aí, como, né, trabalhadores, nós e todos, né, a humanidade como um todo. Né. É isso aí, muito bom. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Podemos fazer mais uma pausa? Podemos fazer mais uma pausa. Programa Momentos Espirituais, dando continuidade às nossas reflexões que envolvem o capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo 13, intitulado Que a Vossa Mão Esquerda Não Saiba o que Dá a Vossa Mão Direita. Então, continuando aquele raciocínio anterior sobre que há virtudes em nosso planeta, há virtudes e virtuosos em nosso país, há virtudes e virtuosos no estado de São Paulo, há virtudes e virtuosos em Vinhedo, como em todos os lugares, né? E queira Deus que nós nos esforcemos para ampliar cada vez mais esse número, a fim de que o bem prevaleça, e o bem prevalecendo, o comportamento ético da sociedade vai predominar, e evidentemente um comportamento ético predominando, haverá uma harmonia social muito mais solidificada, e certamente as dores, as dificuldades materiais e morais da população, de maneira geral, serão reduzidas, ou reduzir-se-ão, em homenagem à Mesóclise, né? Que agora a Mesóclise está de volta. Sem dúvida, o mal ainda domina, continua a reflexão aqui do nosso querido Kardec, mas quando se procura na sombra, verifica-se que sob a erva daninha há mais violetas, isto é, maior número de boas almas do que se espera. Se elas aparecem tão esparsas, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência por ser humilde. Ela se contenta com os prazeres do coração e com a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Ele faz barulho porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai para o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Você vê que interessante, né? O orgulho atrai todo o mal. A humildade atrai todo o bem. O orgulho traz em si a tempestade, a humildade a calma. A consciência é o indicador, o rumo para que tenhamos uma rota mais equilibrada. O benfeitor anônimo, como aquele que não espera a morte para dar aos que não têm, é, sem contraposição, o tipo do homem de bem por excelência. É a personificação da virtude modesta, aquela que não busca aplausos dos homens, né? E quando não buscamos aplausos dos homens, nós demonstramos que temos mais fé em Deus do que nos homens. Temos mais fé no futuro do que no presente. Ou seja, buscar os aplausos dos homens, buscar o reconhecimento dos homens, é um sinal inequívoco de imaturidade psicológica de nossa parte, né? Falta de fé, né, Marcelo? Exatamente, falta de fé. Por isso que estamos ressaltando isso, né, João? Ou seja, quando nós buscamos a aprovação da nossa consciência em silêncio, e a conversa em silêncio é apenas entre nós e Deus. E Deus vê o que se passa em segredo. Não é isso que o mestre nos ensina? Então, a aprovação, quando buscamos a aprovação da nossa consciência, nós demonstramos que temos mais fé em Deus do que nos homens, né? Pois não, Sônia, fique à vontade. Muita gente não gosta de fazer a caridade por causa da ingratidão, né? Não vou fazer porque ele é ingrato, ele não reconhece os meus esforços, eu faço tanto, né? E aí, nesse capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz, o item 19 foi feito uma pergunta a um espírito protetor, um guia protetor. Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? E a resposta, Marcelo, cabe bem aquilo que você acabou de pronunciar agora. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu, mas Deus a reservará para aquele que assim não o procede. Então, tudo também está dentro da nossa intenção. Quando nós fazemos o bem pelo querer de fazer o bem. E o bem que nós vamos receber não está aos olhos daquele que recebeu, mas pela graça de ter feito a beneficência. Como o bispo de Adolfo, o bispo de Auxerre, em Bordeaux, comentou que a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos e nem pela diferença. É o prazer de dar por dar, sem querer receber. Então a gente tem que ter até saber fazer a caridade com intenção sábia, de dar simplesmente por dar. Vai ter ingratos? Vai ter ingratos. O mundo está em conflitos. Nós encontramos pessoas de vários níveis, boas, calmas, turbulentas, agressivas, pessoas que são indiferentes, pessoas que são totalmente gratas. É essa diferença que nós temos que saber amar e respeitar, entendendo que a dor desses indivíduos, às vezes, não consegue alcançar o reconhecimento. Mas o reconhecimento não nos importa. O que importa é aquilo que a gente pode fazer por essas pessoas. E a forma como que a gente faz. Já comentamos aqui, às vezes o perdão, um sorriso, né, João? Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma prestação de serviço, ser apenas um bom ouvinte, né? Um bom conselheiro, conselheiro sem intenções. Às vezes, se tiver algum dinheirinho sobrando, por que não? Eu posso pagar a luz para você esse mês, né? Sobrou um pouquinho da minha cesta básica, eu vou dividir a minha cesta básica daquilo que sobrou, porque às vezes tem dobras, né? Tem dois sacos de arroz, vários litros de óleo. Então a gente pode fazer essa troca, fazer essa doação. Isso é caridade, são pequenos pontos aqui ou ali, mas que aos olhos de Deus todos são somados. Nós temos que estar prestando atenção que a vida é muito curta, né, João? A vida é curta, logo, num piscar de olho, você já viu uma década passar, e quando você já viu, já são cinco décadas. Cinco décadas, você já tem 50 anos. Meu Deus. Né? Da metade. Aí você pensa, nossa, o que eu tenho feito de bom? O que eu tenho sido nesta vida para com as pessoas? né? Será que a vida só resume em acordar, comer, trabalhar, voltar para casa e dormir, acordar no dia seguinte, comer, trabalhar, voltar para casa? Então a gente tem que entender as pinceladas da vida, porque as oportunidades passam rápido. E se a gente não puder aproveitar esse instrumento, que escola que nós estamos fazendo aqui? E qual é a nossa bagagem que a gente vai levar? Esse seu questionamento aí, para que a gente encarnou? Acho que essa sua questão é muito importante. É verdade. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que dar um sentido. Deus nos pôs todos juntos, porque essa família, essa vizinhança, essa cidade, esse país, né? Esse planeta. Então, vamos dar um sentido na vida. E o sentido principal é aquela que Jesus veio há 2000 anos atrás e deixou. Ele deixou o planeta repleto de seres humanos para um aprender a amar o outro. Não é verdade? E a escola é essa. Se a gente não tem objeto de estudo, claro que a gente tem. Antigamente não tinha, né? Porque a população terrena era tão pequena, era um sitiante, depois de 50 quilômetros, outro sitiante, depois de 50 quilômetros, outro sitiante. Hoje nós temos um grudado na casa do outro, né? Germinado. Hoje é 50 centímetros. Hoje a gente tem cidades populosas, bairros populosos, países populosos. E significa que a população aumentou para quê? Para nós não temos nem para se queixar para onde não deixar de fazer a caridade. Falta de próximo. Estamos verdade, tentando, né? Verdade. Bela reflexão. Não há falta do próximo, hein? É, mas a falta nossa de reconhecer que o próximo está próximo de nós, né? E tem um problema também, né, Sônia? Que a gente fica sempre achando que a gente tem que dar para fortunas para a caridade, ou então fazer uma coisa enorme, magnânima, para então... ter o merecimento ou algum tipo de recompensa, né? Quando que, até pelo óbulo da viúva, como você bem falou, não necessariamente. Se você não tem muito, o importante é você dar. E dar, como você também falou, não é só o material, né? Tem também a caridade moral. E às vezes eu vou ao banheiro e vejo que a toalha da esposa está um pouco mais molhada, por que eu não troco e deixo mais seca para ela? Eu estou andando de carro e eu tenho uma pessoa que está atrás de mim um pouco apressada. Por que eu não dou passagem e faço uma oração pedindo para que acalme ela e que ela chegue bem no lugar? Chegue, né? Viva ao seu destino. Chegue viva. Ou chegue bem, porque às vezes a primeira coisa que a gente pensa é, pô, mas esse safado está querendo me ultrapassar, abusado. Mas de repente ligaram para ele que o filho está doente. A gente fala que é bobão, né? Bobão. Bobão, é. É, daí para mais, né? Mas a gente tem oportunidade o tempo todo, então a gente pensa assim, será que a minha vida é acordar e trabalhar, voltar, comer, dormir, acordar, trabalhar? Mas cada minuto que a gente passa acordando, comendo, indo trabalhar, no trânsito, todo minuto a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Com certeza, acho que essa reflexão do dia... Todo minuto nós temos oportunidade de fazer o bem. Verdade. Em todos os sentidos. Nada vem por acaso. A espiritualidade, os nossos anjos guardiões, eles estão sempre nos assessorando, porque eles querem o nosso progresso também. E às vezes vêm as inspirações, a gente tem que aproveitar o momento certo. E olha só a inspiração que o nosso querido João vai nos apresentar agora. Olha só. Esse livro... Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho, né, André Luiz, é muito, muito, muito interessante. Então, dentro dessa linha que o Guilherme levantou, assim, tem uma mensagem chamada É de Graça. Então é o seguinte, o André Luiz diz o seguinte: você alega que não tem recursos para a caridade, mas tem. Tem ouvidos, ouça o parente aflito. Tem olhos, veja além de si mesmo. Tem boca, abra o sorriso fraterno. Tem voz, diga a palavra de ânimo. Tem braços, sinalize o gesto amigo. Tem mãos, faça a tarefa de auxílio. Tem pernas, visite e ajude o doente. Tem equilíbrio, socorra o desorientado. Tem fé, esclareça o incrédulo. Tem esperança, conforte o irmão infeliz. Caridade não depende de moeda, depende de você. Claro que o dinheiro é importante na extensão da beneficência. Contudo, essa parte final eu achei linda. Contudo, o maior patrimônio de quem deseja ajudar o próximo é o livre arbítrio alicerçado no bem e a consciência de que o amor não tem preço, é de graça. Olha que coisa linda. O amor... É por isso que eu estava... Essa reflexão é sensacional. Sobre exatamente aquela questão, né, o tema central de Jesus é o amor, né? Exato. Ele diz que o grande mandamento é a gente amar. Então, assim, e ainda tem essa vantagem de graça. Essa reflexão do André Luiz, né? Quer dizer, e não está proibido em nenhuma lei, em nenhuma constituição. Não tem nada de proibição, não precisa pagar multa, não tem ágio. Né? Exato. Enfim, mas assim, e vários exemplos, né? A gente fica complicando, né? Querendo, não tem que ser isso, ou tem que ser dinheiro, tem que ser isso ou aquilo. Não, pode ser um pequeno gesto, um sorriso, igual foi falado, né? Igual aqui, um abraço, né? Tem, às vezes, a pessoa, né? O Marcelo tem o abraço terapia, né, Marcelo? É, exatamente, o abraço terapêutico. Abraço terapia, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente pensa que não, né? Ou às vezes fica... É preso no nosso orgulho, no nosso egoísmo, né? Mas assim, a hora que a gente abre o coração para amar verdadeiramente, sendo de graça, ainda melhor ainda, por esse preço. Exatamente. Tem uma reflexão da poetisa Cora Coralina que me tocou profundamente, que eu tive conhecimento nos últimos meses, inclusive... Agora eu não me recordo se foi numa palestra do Haroldo ou do nosso querido Rossandro Klinger, né? Acho que foi um dos dois que disse, né? Então, eles disseram que numa das suas poesias, a Cora Coralina foi uma poetisa goiana. Goiana? Quem nasce em Goiás é goiano. Então, goiana. Agora, quem nasce em Goiânia... É goianiense, né? Não, é só isso. É que ela é de Goiás, é de Goiás. E então a Cora Coralina, ela praticamente todas as poesias dela, como a grande maioria dos poetas, né, são de uma inspiração absurda, né? Então, praticamente ela estava em sintonia com o alto o tempo todo, né? Aí, num determinado momento, ela diz o seguinte: que a vida só vale a pena ser vivida se nós tocamos o coração daqueles com quem convivemos ou com quem eventualmente nos relacionamos, mesmo que seja eventualmente. Então, conforme você ia lendo aí, eu estava pensando nisso, sabe, João? Porque, por exemplo, um olhar muitas vezes é eloquente. E um olhar, muitas vezes, toca o coração das pessoas. Sem dúvida. Um olhar carinhoso, um olhar de aprovação, de apoio. Um olhar de apoio, né? De amizade mesmo, assim. Um olhar de amizade. Amistoso. Muitas vezes, resgata pessoas do abismo em que elas se encontram. E nós nem sabemos. E não custa nada, sem querer. Exatamente. Né? Não vai pagar imposto. Mas assim... Não custa nada, aquilo que o André Luiz falou é de graça mesmo, realmente não, absolutamente nada, só custa a nossa boa vontade, não é verdade? Só a nossa boa vontade, ouvir, né? Tomar a iniciativa, né? Nós temos os nossos membros superiores, os nossos membros inferiores, ouvir, temos os nossos membros, por que que não nos deslocamos, né? Para visitar um amigo, para visitar uma pessoa que está doente, uma pessoa que está no hospital... Por exemplo, esse trabalho aí do nosso querido Egimar, das visitas aos sábados, as visitas, elas são inesperadas, né? São visitas surpresas. As famílias não são avisadas, sábado às 15h, nós vamos na sua casa. Não, são 80 famílias, cada sábado são 3 ou 4 famílias que são visitadas, né? Por cada grupo, né? Atualmente... O Egimar me confidenciou que ele tem conseguido fazer 3 a 4 grupos, né, de 3 pessoas. Então, dá para visitar 10, 12 famílias, né? E essas visitas não são avisadas, né, com antecipação. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa atitude, né, de você visitar um parente, um amigo, sem avisar. Né? Tem um amigo muito querido, o Eurico. Guilherme conheceu o Eurico, né, Guilherme? Você não se recorda, mas acho que teve uma vez que ele fez um programa conosco, né? Naquela época que a gente fazia em casa e tal, que a gente tinha se afastado aqui da rádio, né? E o Eurico, um grande amigo meu, né? Praticamente irmão do coração, o pai dele era uma pessoa assim muito agradável, né? E ele e o pai desse meu amigo, do Eurico, que também se chamava Eurico, né? O pai dele ele era advogado, fazia muitas viagens tal, né, para cima e para baixo, e ele tinha muitos parentes, né, em Piracicaba, em cidades próximas de Piracicaba. Então ele não avisava que ele ia chegar e que ele ia dormir, né, que ele precisava de repouso, né, para desenvolver as atividades dele. Então se ele tinha que ir numa determinada cidade em relação à sua atividade profissional, aí ele se lembrava de um parente que era próximo daquela cidade, né? Mesmo que não fosse na mesma. Aí ele ia lá, chegava lá na hora da janta ou depois da janta e dormia, né? E ainda enchia o bucho, né? Mas ele fazia essas visitas surpresas, né? E a princípio, né? A princípio, às vezes, você pode até ficar incomodado, mas aquilo te traz uma alegria, né? Tanto é que, às vezes, ele nos visitava lá na época da República, lá na faculdade, né, Sônia? E nós achávamos meio estranho, assim, a princípio, mas depois era uma situação agradável. Uma alegria, né? Era uma alegria. Então, quer dizer, nós podemos, né, pela ação da vontade, simplesmente, né, fazer tudo isso, né? Aquele Jerônimo Mendonça trabalhou incansavelmente e ele viveu cerca de 40 anos deitado numa maca, né? Por causa da doença que o acometeu. E ele trabalhou incansavelmente deitado na maca. Ele fazia palestras e palestras belíssimas deitado na maca, entendeu? Era uma maca própria lá, né, que eles desenvolviam, ele não conseguia fazer de outra maneira, né? E ele, diz um dos biógrafos dele, que quando ele estava no último dia da sua existência, ele desencarnou por volta do 3, 4 da tarde, alguma coisa assim, mas ele acordou de manhã cedo, ligou para meia dúzia de lugares, solicitando uma cesta básica, solicitando roupa, solicitando isso, aquilo outro, e ele, no último dia da existência dele, deitado numa maca, né, com mil limitações, praticava caridade o tempo todo. Será que nós não podemos fazer isso, né? A caridade com a boca, né? Ele pedia, ele solicitava, ele orava, ele falava, ele pregava. É bonito, né? Você estava falando, eu estava falando, como é bonito o amor, né? Ele tem tantas expressões. Nós banalizamos o amor. Quando a gente fala amor, a gente só pensa o amor entre um casal, o casal que se conhece e que vai casar. Ah, surgiu o amor e pronto, veio a família e tudo mais. O amor com os filhos, o amor com os parentes. Mas tem o amor para o próximo, né? Quando a gente para pensar nos outros, nas dificuldades dos outros. E o momento que a gente para mais é quando surgem as grandes calamidades. É quando a gente sai do nosso círculo fechado, do amor entre parentes, entre amigos, entre o casal, e passamos a pensar no sofrimento daqueles que estão passando por uma situação por exemplo, como um terremoto, como o desmoronamento de prédios, como aconteceu recentemente no México, aqui no nosso país, mesmo no Equador, né, que houve um nosso grande continente. Terremoto no nosso continente, também houve na Tailândia, e aí vem as chuvas com o desbarrancamento das águas e caindo sobre as casas, ceifando vidas, e a gente fica conduído e vê todo mundo trabalhando, todo mundo para de fazer as suas coisas para ajudar, para no resgate, para tentar encontrar a mão, né? Um sobrevivente, né? E o amor, né? Eu não sei aonde eu ouvi isso outro dia, que o amor é igual a máscara de oxigênio do avião, que quando cai, primeiro você coloca em você mesmo para ajudar os outros, né? É muito difícil você conseguir amar o próximo se você não tem amor próprio, se você não se perdoa e se ama com todas as imperfeições que você tem, né? Perfeito. Eu gostei desse exemplo da máscara e coloque em esse si é mesmo. Esse é o Guilherme. Muito bem. Guilherme, filosófico esse aí. Foi copiei. Guilherme, você me surpreende, viu? Gostei de ver. É um exercício que nós temos que fazer, amar a si próprio, né? A gente tem que nos amar e começar também a amar as pessoas. Muito bonito esse exemplo, muito bacana. Então a gente vai fazer mais uma pausa, né, Guilherme? E o Guilherme tem uma surpresa para os nossos estimados ouvintes. Tenho? Sim. Bom, a pedido da Sônia, muito bem pedido. Vamos então ouvir a prece de Cáritas na voz de Cid Moreira. E na sequência, vamos ouvir a música Faça o Bem, Não Olhe a Quem, que o obrigado nem sempre vem. Vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Fabinho, ao nosso querido Marcos, ao Fabinho, à Érica Palomita e ao nosso querido Gabriel, né? O anjo Gabriel, né? Gabriel. O anjo Gabriel. E a Valéria, esposa do Marcos. Então, eu vou chegar lá, né? Ao Marcos, à Valéria, ao Marcos Melo, ao Marcos Melo, que tem nos auxiliado e nos prestigiado bastante. Um abraço carinhoso, viu, Marcos? Leila. A nossa querida Leila. A Cicinha. A Cicinha e ao José Irmão. Não, Zé Irmão não. Para o Zé Irmão não, porque ele não está vindo no programa. O José Irmão, ele está suspenso, né? É, nós vamos suspender ele aqui, a gente do programa. Ele, José Irmão, você precisa praticar a caridade, viu, José Irmão? E também a nossa querida Ana Lúcia. E aos nossos filhotes, João, como é que eles se chamam mesmo? A Andréia e o Eduardo. E o Eduardo. O Eduardo que eu ainda não guardei. E, então, dando continuidade às nossas reflexões dentro do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá, e levando essa lembrando o título dessa música que o Guilherme nos agraciou, como é que é o nome da música mesmo, Guilherme? Faça o bem, não olhe a quem, que o obrigado nem sempre vem. Que o obrigado nem sempre vem. E o nosso querido João separou aqui uma bela reflexão para nós, não é isso, João? Isso mesmo, Marcelo. Do nosso querido André Luiz, né, do livro Vivendo o Evangelho, a mensagem chama-se O Mais Ingrato. Apoias o indigente, ele não agradece. Vestes o desnudo, ele não retribui. Acolhes o infeliz, ele não divulga. Ajudas o serviçal, ele não declara. Amparas o amigo, ele não comenta. Atendes o vizinho, ele não mostra. Serves o confrade, ele não se lembra. Auxilias o colega, ele não confessa. Confortas o irmão, ele não anuncia. Socorres o doente, ele não dá notícia. Julgas essas atitudes ingratidão a teus gestos de bondade e por isso te opões a novas oportunidades de auxílio ao próximo. Contudo, nos caminhos da caridade, o mais ingrato não é quem desdenha o benefício recebido, mas aquele que pode servir e se recusa a fazê-lo. É muito impressionante esse final, né, Marcelo, sem dúvida, Sônia, sem Guilherme, uma bela e ouvintes queridos? Assim, o maior ingrato não é aquele que desdenha o benefício recebido, mas é aquele que pode servir e se recusa a fazê-lo. É muito importante para a gente refletir e quantas vezes a gente cai nessa situação, né? E nós estamos aqui exatamente... Da inação, exatamente por qualquer motivo que seja, né? Não vale a pena. A gente não pode deixar passar oportunidades, né, de fazer o bem. Porque nós precisamos... Outro dia eu estava conversando, né, a gente, depois que passar para o outro lado... Para o outro lado, né? Quer dizer, a única certeza que a gente tem quando a gente encarna é que a gente vai voltar para o outro lado. Sim. Né? E a gente precisa ter crédito, né, do outro lado, né? Afinal de contas, que se faz anula o mal que se fez. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, Marcelo. E aí também, assim, para a gente merecer, né, o apoio dos amigos espirituais, né, que querem nos ajudar, mas a gente tem que fazer por onde, né? Fazer a nossa parte nesse latifúndio, como diz nosso amigo Marcelo. Exato. Então, a gente tem que, independente de qual próximo seja que a gente vai atender, que a gente vai se relacionar, mas a gente tem que abrir nosso coração e deixar fluir o amor, não é? Sem dúvida. Sônia, você gostaria de fazer algum comentário? Que nós agora vamos caminhar para as despedidas. Dá tempo de dar uma olhar a oração de São Francisco? Mas lógico. Eu acho que essa oração também é muito completa, porque ela dá a ação que nós devemos frente, né, a uma situação. A ação e a reação, né? Então, uma oração de São Francisco que fique no coração de todos vocês e que possa ser lembrada todos os dias, que é uma oportunidade, que é um instrumento que nós temos. Um instrumento sem sair de casa, só com pensamento, né? Como o foi falado aqui que o pensamento é uma forma de ação e a gente pode fazer a caridade sem sair de casa. Olha que interessante. Então eu vou ler agora a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em seus corações. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, João, Marcelo e Guilherme. E, quem sabe, num outro próximo programa estarei também novamente. Muito bom. Sônia, agradecemos de coração a sua presença, o seu carinho e, lógico, que a sua contribuição sempre é muito valiosa para nós e, lógico, que não é necessário fazer convites, porque o convite é permanente, assim como para você, João, que também consideramos dessa maneira. E agradecemos a essas reflexões que você nos trouxe, que sem dúvida contribuíram demais para que nós nos esforcemos para buscar um comportamento ético mais elevado, para não desanimarmos na prática do bem, pois, como diz o apóstolo Paulo, façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. Porque depois fica tarde e não dá para voltar atrás. Muito obrigado. Boa noite. Suas despedidas. Boa noite a todos, queridos amigos aqui presentes, ouvintes. Um grande abraço. Que Deus proteja cada um. E como disse a nossa querida Sônia, que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Beleza. Guilherme, suas despedidas. Boa noite. Boa noite, todos os amigos aqui, encarnados e desencarnados. Sem dúvida. Boa noite a todos os ouvintes. Que estão em outra faixa de sintonia, né? Mas é possível que captem, né? Sim. As ondas do rádio. Sim. E você sabe que todo dia do programa eu busco no Google o que aconteceu nesse dia, né? E Hoje é o dia do pedagogo. Nossa, que maravilha! E então fica uma homenagem a todos os professores e mestres, em especial ao nosso grande mestre Jesus. Um final de semana iluminado para todos e até sexta-feira que vem. O maior pedagogo de todos os tempos, né? Sem dúvida. Grande abraço, boa noite. Da minha parte, tchau! Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 11 horas e 52 minutos.